Qual é, crioulo? O que tá pegando? É o seguinte aí, toda a mão nosso barco cheio de tripulantes se naufraga na sangueira vermelha, pelas nossas próprias mãos, ou pelo puto da lei, ciborgue, saudado universal demonão. Qualquer armamento criminoso, disparo de arma fria do sistema, e vim nos tombar, não nos surpreende, eles são inimigos declarados mesmo. Agora nós ficar suicidando por causa de suicida kamikaze, é muita trairagem, vacilo um com o outro. Aqui o duelo é canhão versus canhão, Vera versus Vera. Que o ringo nocaute é tiro e queda, calibre cuspindo, chumbo pesado no alvo mirado. Do lado jogado o oponente sai detonado. Pro sistema sempre tem mais. Pro sistema sempre tem mais. Pro sistema sempre tem mais. Cracra, bulau, a porra vai comer no arsenal. Sempre tem mais DJ, Snoop na fora pode saber. Que é nessa agora que eu vou pôr na corte de quatro pra fuder. A dedada sonora ferranco, sempre só com vidro. Até o talo, atolado, calos no cu e meio. Anti-suicídio, crioulo, anti-suicídio do morro. Anti-suicídio, desenrolo, anti-suicídio, desembolo. Na contenção, só na agressiva, NS, nunca versus reais. Na linha de rua, marginalizada, pro sistema sempre tem mais. Se eles pensam que nosso ar acabou, pode crer, se enganou, só papá pororô. Pro sistema sempre tem mais. Anti-suicídio só na agressiva, NS, nunca versus reais. Se eles pensam que nosso ar acabou, pode crer, se enganou, só papá pororô. Pro sistema sempre tem mais. Anti-suicídio só na agressiva, NS, nunca versus reais. Se eles pensam que nosso ar acabou, pode crer, se enganou, só papá pororô. Ouço o som de Minas Gerais, Brasil. Ouço o som de Minas Gerais, Brasil. Ouço o som de Minas Gerais, Brasil. Não importa onde, todo mundo é capaz. É isso aí, ó. Putos invejosos, vai pelado da porra. Anti-suicídio, sem jeca tatu. Não compõe versos cabrosos, horroroso, pra pagar de um cabuloso, moço. Só repente de poder, resgatador. Criminal recorde, crioulo. Cabulosidade ao extremo. Ameaça consciente que o sistema teme. Foda-se, morra, todo órgão censurador.